39, complete aproximação IOS, chama 2, Salvador, é 198, decimal 95. 1895, boa tarde. Estacionamento na posição, Sérgio? Voo número 48, agora sim, está autorizado. Depois, Chama Condor de Salvador em 1204, decimal 8. Bom dia, 61, 4 do Xanã. Xanã 41, decolagem, submontanha o nível de voo 350, sai da PUCA. 350 na PUCA. 1739, autorizado pouso, pista no 0, vento 090 graus, 1595. Identificação, disse mantém o nível de voo 060, autorizando a chegar a mais. 060, chegada mais. O número 21, chame o centro Recife em 25, com ONU, alterno 33, decimal 25. 351-335, número 0, boa. No solo 50, direita solo Salvador 121, decimal 1. Direita 21, 73. Mike level 270, clear on my level. Goma 648, livre o táxi, via Patio no Índia, ponto 0, piscina 0, torre, 118, decimal 95, ajuste altímetro, 10, 15. Salvador, bom dia, vamos ser privados. Goma 739, táxi via Alfa, 400 da Juliette. Atamo Lima, Kilo X-Ray, prossiga. Aguarde o número 2, Lima, Kilo X-Ray. Mais uma Juliette, com 739. Segunda 739, ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09, 739. 45. 7, cópia. Azul 5197, autorizado Campinas, nível de voo 320, rota cruzou 10, survival, pode conforme o plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda, transição Motiva, o transponder 5007, o transponder e o controle de salvador 120, decimal 8. Separador de Nutéus, altímetro em Salvador, 10, 5, livre aliado, tá com o seu plano 0, informe estabilizado no localizador. Câmbio pé, importante estabilizado, 1 a 10. Azul 5197, correto, reporte para o Fuxibet. Papatango Lima, Kilo X-Ray, cópia. Papatango Lima, Kilo X-Ray, autorizado Vera Cruz, número 10, decola 17, primeira curva direita, corredora chefe. Acione 0121 no transponder, controle Salvador 120, decimal 8. Tango Lima, Kilo X-Ray, correto, confirme, Pel B, autonomia alternativa. Estacionamento e o táxi, chame a torre, 118 decimal 95, ajuste ao time, turno 095, Papa Tango Lima, Kilo X-Ray. Lima 3, última transformadora 0015, agora do final elétrico. Voo no 648, decola aos 55, chama o controle Salvador 120, decimal 8. 208. Voo no 648, com o que chama? 648, sétima da decolagem, suprimação de voo 350, sede a PUCA. A PUCA 350, só precisa com o final 310, senhor? Autorizado, alinhar e decolar a pista 17, vento 090 graus, 169. 4,000 feet, Mercedes Adams, Salvador 1015. Clear, 4,000 feet, 1015, request 2014. Uno 648, reautorizado, nível de voo 310 para Marcelo. 310 para Marcelo, voo no 648. Standby. 758, desapara 2 mil pés, livre ele é sexo para 1-0, informe estabilizado, no localizador. Azul 2577, passarei estabilizado, o no localizador. Cruiser Force 014, tanto disto 1709. Reduce speed to 1900 knots. Reducing speed to 1900 knots. Use uma vez estabilizada. Posição. Complete aproximação LF e chama a torre Salvador. É 198, por sinal, lá de cima. 1895, 392. 59, segue farol Itapuã, chama a torre Salvador. 120, décima 8. Ok. Controle, Papa Tango, Lima, Kilox-3. Kilox-3, 1 número 3, em condições visuais, corredor achar em como através do farol da barra. Agora valemos através do farol da barra, Lima, Kilox-3. Two 014, sent to 2,000 feet, minus airman and 1015. Expect ILS to approach. Clear 2,000 feet, expect an ILS approach. Otávio 094, autorização para Fortaleza, ciência da Golf. Toma 094, a Golf confere. Autorizado Fortaleza, rota Ampes 119, Bangu, Girafabuco, Abajiré, nível 370. Decolagem Pistola 0, primeira curva direita, na subida Momo, Cogito, Proti, 5014, é o transponder, 120, décima 8, de controle. Autorizado 39370 para Fortaleza. Depois o Luno 9, Bangu, Abuco. Saída Momo, transição Froti com curva direita. 5014, transponder e controle 208. Voo 094. Luna 094, a primeira curva pela esquerda. Curva esquerda, né? Momo, Froti. Luna 094, correto. Pode pronto para o chibé de funcionamento. Luna 395, a Golf confere, está autorizado São Paulo com Congonhas, nível de voo 360. Rota, Upper Zulu 10, por base, após conforme a rota do plano. Decola da 10, primeira curva direita, saída da El, lei da transição Mótiva. O transponder 5010, o controle do Salvador 120, décima 8. Autorizado São Paulo com Congonhas, 360, Upper Zulu 10, por base, após conforme. Decola da 10, curva direita, no terceiro da Adael, Leda, Mótima. Então, 5-0-0-2-0-8, eu vou com a 395. Com a 395, correto, pode ir para o estacionamento. Reforçaremos, vou na 395. 948, Channel 7 Recife, em 2085, Alterna 25, decimal 45. Comandor, bom dia, tá 3191, Galeão, por favor. Tá 3191, na informação, o curso é a Golf, autorizado Galeão, rota open número 57, Monso. Nível de voo 340, saída da Euleda Irumi, decolagem da 10 com curva direita. O transponder é 5020, controle Salvador 120, decimal 8. 340 para o Galeão, nome novembro 87, Mouto. Da Euleda Irumi, 5020, transponder 208, controle de saída. 3191, confirmando, UP November 857, Monso, Mike, Oscar, Lima, Sierra e Uniforme. Ah, Uniforme November 857, Monso, não tá certo. 3191, correto, a partir do pronto, te pega acionamento. Já te chamo aí, Tupux, obrigado. Final pros, ILS, Zulu, X-ray, 10, F-Force 014. F-Force 014, temperature approach, decimal, shoulder top, plus 118, decimal, 905. Other tower, 118, decimal, 905, 014. Other tower, good morning, F-Force 014, final approach, runway 10. Then first 2014, continue approach, altimeter settings 1015, report on Altimeter. 1015, full reports on Altimeter, first 2014. Blue Romeo Cabral, proceed. Direita, solo Salvador, 121, decimal 1. Direita, solo 211, 2758, bom dia. Cabrão, você é assim, Aero Zulu Visuais, aqui antes pega, você está na travessia da Bahia de Todos Santos. Coordene 12645, ela está na travessia da Boca da Bahia, em vitro de tráfego do quilo, clima quilo que seria um papo alto por estado, fazendo ali o setor do farol da Barra, em direção a Veracruz. E após terminar com o mesmo, retorne a frequência do controle. Azul 2758, Taxive Alfa, Juliette, Portão 01. Alfa Juliette, Portão 01, 2758. Salve Salvador, Azul 597, puxa o acionamento, me abri. Azul 5197, a Deus está até passando agora a retaguarda. Está autorizado, reporte quando pronto para o site. Fui do Juliette, Azul 597. Azul 2758, quer autorização? Reporte antes da Juliette. Reportarei antes da Juliette, 2758. Solo tá 3191, puxa acionamento, posição 03. Tá 3191, no salto em trato, pega acionamento, pode prosseguir. Livre, posicionamento 3191. Proceda 4, sem indicação, desse mantém o nível de voo 050, 30 chega na área. Desce pro 050 na chegada na área, poderia voar, tá, pelo Duna? Aliás. Salvador, do 62, passando 250, 02509, pediu tá pro Duna também? Boa, na 2, a significação desse manter o nível de voo 060, por exemplo, da chegada na área. Boa noite, 64, Rodrigo. Foi direto, Duna. Está presente, direto, Duna, grave. 864. Boa noite, 62, direto, Duna. Duna, 162, obrigado. Em coordenação, chamaremos o táxi. 2758, né? Mas foi Alfa, Azul 2758, mantém a posição e aguarde para ingresso. Mantém a posição, aguardando ingresso, 2758. Salvador Azul 4207, Tank Golf 340 Guarulhos. Azul 4207, Golf com 7. Saturizado Guarulhos, nível de voo 340, rota piso 10, Taubaté. Nicola piso 10, primeira curva direita, saída da El, lenta transição ótima. Transponder 5024, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos 340, decolando 0, curva direita, da Hélia da Mota, foi preso Lula no 0, Salvaté, 5024, transponder e 20, decimal 8, controle, esse corte 207. Azul 4207, correto, reporte pronto, pushback, sonamento. 07. Papá Romeu Lima, Lima Alfa, prossiga. Devia aqui, Eita. Roger, President Post 2014, close backtrack, taxi via runway, and vacate the frigate in 5 clear backtrack via runway, on next to right, we'll vacate, we'll report, Air Force 2014. Azul 5198, seguirá o Airbus da TAM? Através do portão 03 até o ponto 0, piscina 0, quando no ponto espera a torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro na 0, na 5. Para o teste do 31191, tem 1158 a bordo, 3,5, atrai na cabina. 31191, livre táxi e índia, ponto espera a piscina 0, torre 118, decimal 95, ajuste o altímetro na 0, na 5. Sim, se autorizar via índia, torre 1895, tá 31191, bordo mesmo. Azul 2758, aporte passagem do Embraer da companhia, ingresso direto, portão 01. Faz a passagem da aeronave da companhia, segue direto, portão 01, 2758. Levando 7.000 para 5.000, pode nos prosseguir na descida? É o Golfo 54. O Golfo 54 está para 2.000 pés, o altímetro em Salvador no 0 ou no 5, livre de ataque subiu para 1.0, e forma estabilizada no Golfo 1.864. Gente, desce para 2.000, autorizado o procedimento, 1.0 no 5, repete estabilizado, Golfo 1.864. Acione 5550 no transponder controle 120 decimal 8. Descobriu a frequência livre. Alfa Bravo. Alfa correto, confirme que abriu a autonomia. Papa Romeo, Lima, Lima Alfa. Chame agora a torre 1-1-8-95, ajuste altímetro 1-0-5 para o acionamento táxi. Gol 094 para o táxi, o PAB 173, 3 horas e 30, Recife. 1-0-94, livre o táxi a partir do Índia, ponto espera a pistola 0 torre, 1-1-8-95, ajuste altímetro 1-0-5. Permitiu autorizado o táxi, ponto espera a Índia, 1895, gol 094, tem uma boa tarde. Feito 100 graus, 179. Além da coluna 0, pegando o avião. Informação é infra-aero. 3191, decola o Zuno 6, sistema controle Salvador, 120, décima 8. 208, 319, obrigado. Controle, Salvador. Bom dia, 3191. 3191, contato radar da colagem, tudo mantém um nível de voo 340, após cruzar 2 mil pés, o elevador. 340 autorizado, após 2 mil para a direita, 3191. Tem matrícula? Prossiga aí, como é que está? Jato Romeu, mantenha-se multicoral, coral mare, aguardando por novas instruções, chame para descida. Após coral, e mare, e chame no ponto de descida, Alfa Juliette Romeu. Foi não pode, não tem autorização para copiar sua notificação. A sala IS. O telefone 1749, sinal. Alinhar e Eco Delta Fox, Salo Salvador 121, decimal 1. Na 4, complete aproximação LF e chama a Torre Salvador em 1 no 8, decimal 9. Complete com a Torre 295, 1864, boa. 1162, 2 LF, chapéu 2003, altimetria Salvador 905, informe estabilizado no curso do localizador. 2000 vai reportar estabilizado, 1162. 090 na Índia Front. 1094, bom dia, mantenha a ponte espera, pista 10, como o Boeing da companhia 1000 do Esther. Mantenha, 094. Oi, Salvador, bom dia, gol 1864, nacional estabilizado. Boa noite, 64, bom dia, ajuste no 0 no 5, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Continue aguardando autorização, gol 1864, gol 10 no 5. Papatão, Eco Delta Fox, está autorizado. Cairo Lorenzo, 1010, decola 17, primeira curva direita, corredor é chefe. Acione, 0133, no transponder, controle Salvador, no 20, decimal 8. Salvador, opera em 120, decimal 8, confirme, TLB, autonomia alternativa. Papatão, Eco Delta Fox. Capitão Eco Delta Fox, acionamento estático, chame a torre em 118.95, ajuste ao time 1.05, boa viagem. Azul 5.197, decolada 20, controle Salvador 1.20.8. Controle 1.08, bom dia 5.97. 1864, avistando pouso autorizado, piscina 0, ventana 0, 0 graus, 1.79. Pouso autorizado, 1.0, gol 1.864. Também está informação, muitos pássaros no final. Gente. 220 após 2.000, letra 5.97. O meu nome é Barato Cristo e transponde 0145. Um banho da Companhia Nacional? Tem mais que eu. Pode passar no tráfego autorizado aliado e manter preparando para o decolar 5 autorizado. Tem mais que eu. 0145, para acionamento e táxi, só para o meu nome é Barato Cristo. Localizador, vou no 90, hein? Visual. 1162, complete a aproximação LF e chama a torre Salvador em 1198, decimal 95. 295, obrigado. Carregou 1162, estabilizado, 1190. 1162, continua a aproximação, guarde pista livre, para informação, banho da companhia alinhando na cabeceira no 0. Valeu, Sérgio, vamos ver a noite. 3191, chama Centro Recife 25, 1, antena 33, decimal 25. Gol 1864 no solo 22, libere a direita, ataque 6 Foxtrot, chame controle solo 121, décima 1. Libere a direita na foto, solo 121 no 1, gol 1864. Gol 1094, decolagem autorizada, piscina 0, vento 090 graus, 149. 64, taxi via Alfa, repartiu antes da Juliette. Zero decolagem? Afirmativo, 090 graus, 149. Termo 094. Da Fox Taxi aprovado, chama na porta de espera da Papá, ajuste no 095. segurança que o estacionamento da Credério tinha notado o táxi. 962, pouso autorizado, pista na 0, vento 090 graus, 159. Livre, pouso 90, vou 1962. Já tem a indicação desse motel a nível de voo 040, previsão da chegada da PEF. Poderia confirmar a sua posição de 50? Agora. Ajuste o altímetro 1-0, 1-5, boa viagem. Salvador, Mono 094, saída Momo, cruzando 2000 pés. 2094, contato na Terra da Colégia, submontão, nível de voo 370, subiu a Momo. Circula saída Momo, subiu ao nível 370, Mono 094. Bom dia, 6200. Lama 200, essa notificação desse mantém nível de voo 050, previsando chegada Mari. Tem que ficar 050, chegada Mari, pode voar dona? Só uma noite, eu volto. Cedo, Fox 21, obrigado. Lima Lima Alfa, decolagem autorizada, pista 17, vento 100 graus, 159. 620, sua velocidade? Está com 3309. Chinelo é 337, redução de velocidade para 2509, será o número 2 na aproximação. 6337, redução 2509, Chinelo é 337. Azul 5197, Chinelo Centro Recife, 251, Atena 3325. 251-3325, Recife 597, bom dia. Desça para o nível de voo 050. 050. Chinelo 200, voo dona. Agora dona, aviação ligada. Lima Lima Alfa, decolado aos 26. Controle Salvador 120.8, bom voo. Bravo Lima Alfa. Eu vou fazer 207.0. Obrigado, 310 dias. Bruno 094, obrigado. Restrito 350, confirmado. Confirmo, restrito nível 350, Bruno 094. Goma 395, coordenação com a equipe de solo, reporte quando pronto está. Reporte a taxa, Goma 395. Salvador, Lima, Lima Alfa. Lima, Lima Alfa, está rodando a decolagem. Tudo via pele para o 100. Gerardo, direto no 00 para Lima Alfa. Até 3 mil pés, Lima, Lima Alfa. Ok, na Goma 3 mil, Lima Alfa. Para estar em ingresso, o 962. Olha lá. Chat, vamos manter a captura para você. Você está aguardando a aeronave que decolou da pista auxiliar cruzar o campo, ok? Assim que a mesma cruzar será autorizada. 1242. Contato Delta Fox, decolagem autorizada, pista no 7, vento no 00 graus, no 5 nós. Aguarde para ingresso, gol 1162. Azul 4207, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 00 graus, 149. Azul 4207. Exato, posição a pouco, voo no 094. Fox, decolada aos 29, controle Salvador 120.8. 120.8, F Data Fox. Controle Salvador, bom dia, Papatango, Eco Delta Fox. Eco Delta Fox, até a senhora de Blue Visual, número 3, corredora cheia, informe através do farol da barra. O Eco Delta Fox solicita acender para 2500 DCT, destino. Inicialmente direto destino, aguardando 2500 Eco Delta Fox. Cliente, Eco Delta Fox. No 094, chama centro Recife, as frequências 2685, alterna 2545. Secundária 2545, por primário, por favor. 126, decimal 8. 268, por primário, com certeza, obrigado. Azul 4207, decolado aos 30, controle Salvador 120, decimal 8, boa viagem. Obrigado, boa tarde, bom trabalho, tchau. MA337, desça para 4 mil pés, o ajuste de altímetro no 0 no 5. 4 mil pés, no 0 no 5, chama MA337. Controle, voo azul 4207. Azul 4207, contrato radar da colégio, submotel 340 após 2 mil Leda. Após 2 mil Leda, o azul 4207. Chama MA337, redução de velocidade para 2109. Tráfego 2 horas, 15 milhas, rumo sudoeste, cruzando 1-1-0, em descida para 4 mil pés, equipamento é um alvo em 1-2-319. Chama 6-0-0, desce para 2 mil pés, o time transformador 1-0 no 5, Lira LS X-Ray para 1-0, informe estabilizado no curso do localizador. 2-0-0-5, vai passar estabilizado no localizador, meia-2-0-5. MA337, tráfego 10 para 11 horas, rumo noroeste, com o Bravo Eco 58, mantendo 3 mil pés, ao atingir, mantém 4 mil pés. Mandou atingir, mantém 4 mil pés, aguardando cruzamento com o tráfego. Gol 1395, livre táxi via Patinho no Índia, ponto 0 piscina 0 torre, 1-1-8, decimal 95, ajuste altímetro 1-0 no 5. Gol 1-1-6-2, aguardará a passagem do Boeing da companhia após ingresso de LED, portão 1-0, segue o fólume no através do 08. Fólume Rosa e Companhia, passagem César Colombi para o 10. O Colombi vai estar no Travessa 08. Autorizado ingresso 57, chame pronto. 37, subutuação para o sequenciamento tráfego, curva direita para o 230, limite será localizado lá. Direita para o 230, limitado localizado, acionamento 37. Maior, retiro. Azul, 5048, vou direto para o autorizado Serra Bravo, Golf Lima, conforme rota, plano de voo, nível 360, decola próxima 0, primeira curva direita, desvio de saída da El Leda Irume, transponder 5053, controle no 0 decimal 8, gol no 556. 56, autorizado Galeão, rota do plano, nível 360, decolador no 0 direita, da El Leda Irume. Por lá que seja mexe na posição 09, como 556. Bem, bem. Autorizado Galeão, rota do plano, nível 3895, está no portão 7 com a boca e está copiar Guarulhos, nível 340. 3895, autorizado Serra Bravo, Golfe Romeu. Conforme rota, plano de voo. Nível 340, decola pessoa 0, primeira curva direita, perfil de saída da El Leda Motiva. Transpondo 5051, controle no 208. Para o Guarulhos, nível 340, depois do low 10, decola da pista 10, curva direita, para o perfil da saída da El Leda e Motiva. Controle de saída Salvador 120, decima 8, e acionando transpondo 5051, para 3895. Correto, que seja menos de uma proteção na posição 07 da 3895. Não, posição 7 da 3895. 337 para o Lucas 2, esquerda 130, chama estabilizado. Esquerda 130, chama estabilizado, acionando a 337. Afirmativo, isso para 2000 pés, está livre de aproximação. 2000, autorizado, EDF 78, chama 0, acionando a 337. Autorizado, forme quando possível chamar de pouso. Quatro mil pouso em Serra Novembro e Bravo, Oscar 7. 308, obrigado e bom domingo, Gol no 3900. Realmente. Abre o número 0, contato com o Sinal Sandro, é o Sinal Sandro, Salvador, em 1 no 8 do Sinal Lácio. 295, Serena 365. 200, a torre 2895. Controle, Salvador, bom dia, Gono 395, decola 1600. Gono 395, contato com a Terra da Colégio, submontanha 360, após 2000, beleza. 360, confirma o resto da mensagem? Fizer 2000 pés, vê a posição Leda. 2000 Leda direto, gol no 395. Azul 5048, desce para o 070. 070, 5048. Agora funciona a vista, como é? Lima, Charlie, e agora 1 minuto com a Cairo Lourenço, apenas confirmando o pátio, pátio 5. Meu nome é Romero Kusk. Subimos até 3 mil pés. A última de Salvador no 05, saiu da água. Saiu da água, 3 mil pés, Salvador Brasil. Chamei 337, chamei a turma 18, décima marcha. Romeu Eco Mike Charlie, estamos na cobra que caiu o Lourenço, quanto quatro? Eco Mike Charlie autorizado, Serra November, Charlie Lima, conforme rota, plano de voo, 1 mil pés. Decola na 17, corredor axé, vira curva à direita, transponda 0134, aciona, controle 1208. Correto, sejamento, confirmações de POB no PAT 4 para a transferência de comunicações. Gente, para acionamento, chama a torre, 1895, Mogul. Aproximação, curva esquerda, proa 240, limite serão 7 milhas na proa. Curva esquerda para o 240, o Alvendor Azul. Afirmativo, atingimos até 3 metros. Secretário, chama o Tarotá. SAP, 1,50 de alta de Latiamil, 3 milhas. 7, você para 4 mil pés, 4 mil pés, a última tem Salvador 1,015. 4 mil, 1,015. 1015. 6200 no solo aos 41, livre à direita, Foxtrot 1, 2, 1, décima 1. Atingiu 060 para prosseguir o azul 5048. Já agora prosseguir aqui, né? 5048. 0290 graus, 149. Teve o pouso, pistão na 0, Xenemia 67. Boa, 1-3-3-2-5, boa, 1-3-9-5, boa. Azul 5-0-4-8, você para 2 metros, última trem salvadora 1-0-5, livre de essa pessoa, para 1-0, informe estabilizado no curso do localizador. 1-9-0 Squeak, vetoração para prosseguir na subida. Curve à esquerda, proa 230. O seu limite é manter esta proa por aproximadamente umas 5 milhas. Esquerda 230, 9-0 Squeak. 9-0 Squeak, informa o tráfego, posição de agora 1 hora 10 milhas. É um Papa Alfa 3-2, mantendo 4 mil pés. Taxa de posição 1 hora, mas 4 mil pés. Vamos para a próxima. A São Juliette Romeu, desça para 2010, aguarda autorização para o ILS. 2000, aguarda autorização para o ILS. Oxalé 6200, Juliette Portão 08. Juliette 08. Oxalé 6337, Alfa Juliette Portão 11. Alfa Juliette Portão 11, Oxalé 6337. Navegação, voo Valença, suba para 4000 pés, reporte para descida. Levando as crises que reporte para descida ou para modificação das regras. Estou uma milha e meia do externo. Receita azul 5048, reporte abaixada travada. O ajuste é o time do 1015. Já está abaixada travada. Informo que irá seguir viatura Follow Me a partir do através do portão 8 até o através 11, ok? E o Follow Me lateral do 8 até 11, na né, 37, obrigado. Como é que era na escuta? Confirma o seu nome alternativa, por gentileza. Autonomia alternativa, é como a gente olha.